Fecheiro 11, página 105. Houve uma sensação de desfocagem quando Melanie deu um salto em frente, com os pensamentos a bailar através do dia quente, mesmo horas depois do sol se ter escondido atrás das paredes vermelhas do desfiladeiro. Eu acompanhava-a, quase hipnotizada, pela estrada sem fim, que se alongava à minha frente pelos arbustos despidos de folhagem que desfilavam com uma monotonia estupidificante. Dou uma olhadela ao único quarto, estreito e pequeno. O colchão de casal fica apenas a alguns centímetros das paredes irregulares que se erguem de cada lado. Ver Jamie a dormir numa cama a sério, com a cabeça numa almofada macia, dá-me uma sensação de alegria profunda e real. Com as pernas e os braços afastados, ele não me deixa muito espaço no sítio onde tencionava dormir. Na verdade, Jamie é muito maior que a imagem que tenho na minha cabeça. Quase 10 anos. Em breve, vai deixar de ser uma criança. Com a exceção de que, para mim, ele será sempre uma criança. Jamie respira profundamente, com o som de quem está adormecido. Não existe medo nos seus sonhos. Pelo menos naquele momento. Fecho a porta devagar e regresso ao pequeno sofá onde Jared espera por mim. Obrigada, murmuro, mesmo sabendo que as palavras não iriam despertar Jamie. Não me sinto bem. Este sofá é demasiado pequeno para ti. Talvez devesses dividir a cama com o Jamie. Ele ri-se por entre os dentes. Mel, tu tens apenas uns centímetros a menos que eu. Dorme descansada para variar. Da próxima vez que sair, roubo uma cama desmontável para mim ou algo parecido. Não me agrada ouvir isto, por um monte de razões. Ele vai partir em breve e, quando for, leva-nos com ele? Será que encara esta cedência do quarto como definitiva? Jared deixa cair o braço em volta dos meus ombros e aconchega-me contra si. Chego-me ainda mais. Mesmo que a excitação de o tocar me faça doer de novo o coração. A que se deve esse sobrolho franzido? Pergunta ele. Quando é que nós temos de partir de novo? Ele encolhe os ombros. Rapinámos comida suficiente quando viemos cá para cima, para podermos ficar alguns meses. Posso fazer uns raids breves, se quiseres ficar num único sítio durante uns tempos. Tenho a certeza de que estás farta de andar a fugir. Sim, estou, concordei. Respirei fundo para ganhar coragem. Mas se tu fores, eu vou. Ele abraça-me com mais força. Devo confessar que prefiro que seja assim. Pensar que me ia separar de ti? Ri mansamente. Parece idiota dizer que preferia morrer? Demasiado melodramático? Não, eu compreendo o que queres dizer. Ele deve sentir o mesmo que eu. Diria estas coisas se me visse apenas como outro ser humano e não como uma mulher? Apercebo-me de que é a primeira vez em que estamos realmente sós desde a noite do nosso encontro. A primeira vez em que existe uma porta que se pode fechar entre um Jamie adormecido e nós os dois. Foram tantas as noites em que ficámos acordados, a falar entre murmúrios, a contar as nossas histórias, as felizes e as horríveis, com a cabeça de Jamie aninhada no meu colo. Aquela porta fechada faz acelerar a minha respiração. Acho que não vais precisar de uma cama desmontável para já. Sinto o olhar dele a pairar sobre mim, mas não consigo encará-lo. Agora que sinto vergonha, é tarde demais. As palavras já foram ditas. Vamos ficar aqui até acabar a comida. Não te preocupes. Tenho dormido em piores sítios que este sofá. Não era isso que queria dizer, declaro, ainda de olhos no chão. Mel, tu ficas na cama. Não vou mudar de opinião sobre isso. Também não era isso que queria dizer. Mal ouço a minha voz. O que queria dizer é que o Jamie cabe à vontade neste sofá. Ainda falta muito para ele ficar demasiado grande. Posso dividir a cama contigo? Faz-se um silêncio. Queria erguer os olhos, ler a expressão no seu rosto, mas sinto-me demasiado humilhada. E se ele ficou mal impressionado, como poderei suportá-lo? E se ele me diz para partir? Os dedos de Jared, quentes e calejados, erguem-me o queixo. Quando os nossos olhos se encontram, sinto o coração a latejar. Mel, eu... Desta vez não há um sorriso no seu rosto. Tento desviar a cara, mas ele continua a segurar-me no queixo e não consigo evitar o seu olhar fixo. Será que ele não sente este fogo entre o seu corpo e o meu? Tudo se resume a mim? Como posso ser apenas eu? Parece que há um sol aprisionado entre nós, esmagado como uma flor entre as folhas de um livro grosso a queimar o papel. Isto parece-lhe outra coisa? Uma coisa má? Passado um momento, ele vira a cabeça, desvia o olhar, mantendo o meu queixo preso, e fala em voz baixa. Melanie, tu não me deves isso. Tu não me deves nada. Custa-me engolir. Não estou a dizer... Não queria implicar que me sentia obrigada. E tu também não o deves fazer. Esquece que eu disse alguma coisa. Não me parece possível, Mel. Ele suspira e eu desejo desaparecer, desistir, deixar que a minha mente se perca para os invasores. É o preço a pagar por esta gafe monumental. Traficar o futuro para desfazer os últimos 2 minutos do passado, o que tiver de ser. Jared respira fundo, depois olha de soslaio para o chão com os olhos e o queixo tensos. Mel, as coisas não têm de ser assim. Só pelo facto de estarmos juntos? Só porque somos o último homem e mulher da Terra? Luta com as palavras. Algo que não me lembro de lhe ter acontecido antes. Isso não quer dizer que tens de fazer uma coisa que não desejas. Não sou o tipo de homem de que estavas à espera. Tu não tens de... Parece-me tão perturbado. Ainda de sobreolho franzido e sem me fitar, que dou por mim a falar, embora saiba que isso é um erro, mesmo antes de começar. Não era isso que eu queria dizer, murmuro. Não estou a falar de ter de, e não acho que sejas esse tipo de homem. Não, claro que não. Só que eu amo. Cerro os dentes, antes de me rebaixar mais. Devia morder a língua antes que ela dê cabo do resto. Só que, insiste ele, tento abanar a cabeça, mas ele ainda tem o meu queixo preso entre os dedos. Mel, liberto-me com uma sacudidela e abano ferozmente a cabeça. Ele debruça-se mais para mim e de repente o seu rosto modifica-se. Nessa expressão existe um novo conflito que desconheço e que, embora sem o entender, dissipa o sentimento de rejeição que me fazia arder os olhos. Podes falar comigo, por favor? Implora ele baixinho. Sinto a sua respiração na face e só consigo raciocinar, passados uns segundos. Os olhos dele levam-me a esquecer a mortificação e o desejo de não voltar a falar. Se tivesse de escolher alguém, seja quem for, com quem tivesse de ficar encalhada num planeta deserto, essa pessoa serias tu, murmuro. O sol entre nós arde cada vez mais. Desejo estar sempre junto de ti, e não só para conversar. Quando me tocas, atrevo-me a deslizar suavemente com a mão pela pele quente do seu braço, e sinto as chamas a fluir a partir das pontas dos dedos. O braço de Jared aperta-se em torno de mim. Ele sente o fogo? Não quero que pares. Desejo ser mais exata, mas faltam-me as palavras. Não faz mal. Já foi suficientemente mau ter confessado tudo isto. Se não sentes o mesmo, compreendo. Talvez seja diferente para ti. Não faz mal. Mentiras. Oh, Mel, suspira ele junto do meu ouvido e vira o meu rosto na direção do seu. Novas chamas nos seus lábios, ainda mais vivas que as anteriores, abrasadoras. Não sei o que estou a fazer, mas parece-me que isso não importa. As mãos dele estão no meu cabelo e o meu coração prepara-se para entrar em combustão. Não consigo respirar, Não quero respirar. Mas ele move os lábios para o meu ouvido e segura-me no rosto quando tento procurá-los novamente. É um milagre. Mais do que um milagre ter-te encontrado, Melanie. Neste preciso momento, se me fosse dado a escolher entre recuperar o mundo ou ter-te a ti, não conseguia desistir de ti, nem para salvar 5 bilhões de almas. Isso é errado. Muito errado, mas muito verdadeiro. Jared, profiro com um suspiro. Tento chegar mais uma vez aos seus lábios. Ele desvia-se, parecendo ter algo para dizer. De que mais poderá ser? Mas? Como pode existir um mas? O que se pode seguir a todo este fogo que começa com um mas? Tu tens 17 anos, Melanie. Eu tenho 26. O que é que isso tem que ver? Ele fica calado. As mãos dele percorrem os meus braços devagar, cobrindo-os de chamas. Deves estar a brincar comigo. Encosto-me para trás para lhe perscrutar o rosto. Vais preocupar-te com convenções num momento em que o mundo já acabou? Ele engole em seco, ruidosamente, antes de voltar a falar. Mel, a maior parte das convenções tem uma razão de existir. Eu sentir-me-ia um patife, como se estivesse a aproveitar-me da situação. Tu és muito jovem. Já não há ninguém que seja jovem. Quem quer que tenha sobrevivido todo este tempo é muito velho. Um sorriso repuxa-lhe um dos cantos da boca. Talvez tenhas razão, mas não se trata de uma coisa para a qual tínhamos de ter pressa. O que nos leva a esperar? Questiono-o. Jared hesita um longo momento a refletir. Bom, para começar, existem alguns aspectos práticos a ter em conta. Pergunto a mim mesma se ele procura um subterfúgio, se tenta ganhar tempo. É o que parece. Ergo uma sobrancelha. Não posso crer que a nossa conversa vá por este caminho. Se ele me deseja a sério, não faz sentido. Repara, começa ele não tão hesitante. Quando abasteci este lugar, não planeava muito receber convidadas. O que quero dizer é, o resto vem a correr. O controle da natalidade era qualquer coisa totalmente arredada da minha cabeça. Sinto a testa a enrugar-se. Ah! O sorriso desapareceu-lhe do rosto. E por um breve segundo noto-lhe um assomo de raiva que nunca lhe vira antes. Dá-lhe um ar perigoso. De uma forma que nunca imaginei que ele pudesse ter. Este não é um tipo de mundo para onde desejasse trazer um filho. As palavras fazem sentido e eu retraio-me ao pensar num bebê, minúsculo e inocente, a abrir os olhos para este lugar. Já é suficientemente mau ver os olhos de Jamie para saber o que esta vida lhe vai trazer, mesmo nas melhores circunstâncias possíveis. De súbito, Jared volta a ser de novo ele próprio. A pele franze-se em volta dos seus olhos. Além disso, dispomos de tempo suficiente para pensar sobre o assunto. Desconfio que está de novo a tentar ganhar tempo. Já viste como foi tão breve o tempo que decorreu desde que estamos juntos? Só passaram 4 semanas desde que nos descobrimos um ao outro. Aquilo confunde-me. Não pode ser. 29 dias, estou a contá-los. Tento lembrar-me. Não é possível que tenham passado apenas 29 dias desde que Jared alterou as nossas vidas. Parece que Jamie e eu temos estado constantemente com ele, desde que ficámos sozinhos. 2 ou 3 anos, talvez. Temos tempo, repete Jared. Um pânico inesperado, como um presságio que me lançasse um sinal de aviso, tira-me a voz durante um longo momento. Ele observa a alteração do meu rosto com um olhar preocupado. Tu não sabes isso. O desespero que se tinha atenuado quando ele me encontrou atinge-me como a ponta de um chicote. Não podes saber de quanto tempo dispomos. Não sabes se o devemos contar em meses, dias ou horas. Ele solta uma gargalhada calorosa, tocando com os lábios no ponto de tensão, onde as minhas sobrancelhas se tinham unido. Não estejas preocupada, Mel. Os milagres não funcionam assim. Nunca hei de perder-te. Nunca permitirei que te afastes de mim. Ela trouxe-me de novo para o presente, para a faixa estreita da autoestrada que serpenteia pela terra desolada do Arizona, a escaldar sob o sol abrasador de meio-dia, sem que eu tivesse escolhido regressar. Observei o espaço vazio à minha frente e senti um espaço vazio dentro de mim. O pensamento dela gemia ao de leve na minha cabeça. Tu nunca irás saber de quanto tempo dispões. Eram das duas as lágrimas que eu chorava.